início com 972, chama 125, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 258. Fala 251, 133, 25, decimal 275. Salvador Light 1980, é piloto Aero. Boa noite, 1980, contato radar, suba para o nível 340 na saída da Aero. 340 na Aero, 1980. Panema 212, adicione identificação, desta vez chega da Mari para 2 mil pés, Canadão no 0 no 5. Autorizado, proibido na Panema 212. Salvador, boa noite, Azul 4959. Boa noite, Azul 4959, contato radar, suba para nível 140, saída Coral. Teste 140 no recebimento Coral, Azul 4959. Boa noite, Azul 4107, acione a identificação de fazer a chegada a Mali para o nível 050, Kenegama 015. Afirmativo, Azul 4107. Número 38, chama a torre de Salvador em 18995. Chama o centro, Recife 125, decimal 1, ao pé 133, decimal 25. 125, decimal 1, e 133, 25, Rio, na volta na frente. Prêmio 212, autorizado final ILS, X-Way, 110, reporte estabilizado no localizador. Quase 4107, desse havia chegada a Mari para 2000 pés, do Canegal no 0 no 5. Flyerson 8, voo 13, ponto 134. Flyerson 134, no 2, chama pronto, puxa o equipamento. Alô, 868, boa noite, taxiga Alfa, reporta 72 LED. Velagem pista na 0, vento 1,60 graus, 7 nós. Chanel 6224, contato radar, Suba Paraninza 190, saída Conde. 190 Conde, faz 2000, pode uma conta? Afirmativo, Chanel 6224. Obrigado. Azul 4107, autorizado o sinal ILS, é 2, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Azul 4107. Controle, posicionamento é 2, estando no ar, bom, chama a sua Salvador 118, décima 95. 18, 9, posicionamento 2, no 2, conselheiro. Aproximação, é ponta baixada travada, ajuste no 015. Já está, baixada travada. Livre pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 9 nós. Livre pouso no 0, hoje também é 62, 12. Eu presumo 78 a sua identificação dessa via chegada à Mária para nível 060, Senegal no 0 no circuito. Para o controle. Você dos três, a sua identificação de serviço chegada a Bonf para o nível 060, que é legal na 0 no céu. Boa noite, poderia por gentileza confirmar o horário do plano? Olha, Salvador, está 3600. A velocidade do estado pode ser um pouquinho mais de 220? Afirmativo, está 3600, após o estado de saber para 210, Senegal no 0, no 5, liberado a restrição de velocidade. Grafo, após o TAP 2, eu peço TAP 3600. Sou 1170. Ok, como é que se chama? Alfa, isso aí é, eu vou finalizar com uma boa noite. Boa noite. Europa 084, contact Recife 23, 125.45 with the neighbor 126.85. Recife 545 with the neighbor 126.85, muito obrigado, meu nome é Europa 084. Boa noite. Corrija o TAM 3178, desça para nível 050. Zero, zero, autorizado final ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Final ILS X-Ray, reportará estabilizado na 3600. Eu saio final, campo à vista, o 4107. O 4107, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. Dia 895, obrigado, bom trabalho aí, 0700. Repouso. Permite, como 098, acione a identificação dessa via chegada a Mário para o nível 070, KNH 1015. Autorizado, como 098. Eu quero ser o 0014107. Afirmativo, o Xanema 224, autorizado pro do Alfa Romeo 363. 59, 1 minuto para a posição coral, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus, 120, décima 1. Boa. Cruzando 78, deixa eu ver para 2000 pés, PNH10 no meio, autorizado final e alerta X-Ray. Estão no zero, reporte estabilizado no localizador. 1134 para o táxi, 1735 agora, 1236 na pau. Copiado, gol 1134, táxi à direita, até o ponto de espera, dá 1-0 e lá, chame a torre, 1895. Chega 1895, obrigado. Nada. Gol 1-0-0, chame a torre, sábado em 1-8, decimal 95. 2-9-5, muito grato, boa noite. Boa noite. Eu estou dirigindo, Rúlio, obrigado, vamos pra lá, o cara está também. Comete. Oi, Salvador, muito boa noite, é o TAN3600 ILS. TAN3600, boa noite. Aguardando apenas a pista livre, o ajuste é 1015. E eu aguardo a autorização de pouso. Ah, espera, Matheus, 3600. 24107, não. 713, acione a identificação, desta vez chegando a ponto para o nível 080, Senegal no 0 no circuito. Desça para nível 0-0-9-8, após de tato, eu sabia para 2 pés, que negar 1-0 no circo. Após de tato, dia para 2-0-9-8, gol 9-0-9-8. Vamos sair dos 3, eu sabia para 4 pés, que negar 1-0 no circo, reduza para 2-2-0-9. Gol 9-3-4, observe tráfego na curta, nas 2 da TAM, após o mesmo ali, mantém 1-0. Mas o tráfego ali mantém 9-0, gol 1-3-4. 27 no 3, desta via para nível 050. Voltando 3. 3178, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 3195, obrigado, boa noite. Boa noite. Autorizado, final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, o na zero no ILS, eu tô tirando estabilizado, do na zero na vez. 723, vetoração para sequenciamento, corre à direita. Na proa 230, o limite radial 280 do VR de Salvador. Segundo sai do fio de separar 3 no teste. Aqui 2713, esta via para 4010, general no 0 no 5. Gol 1134, contato radar, suba para o nível 350, na saída Puca. 350, quando puder, para Maceió, coordenar, por favor. A gente aguarde. Número 34 autorizado, proa de Maceió. Obrigado, 34. Vamos sair dos 3 com a esquerda, para 180, limite localizador. Alô, 723? Firmo, esquerda proa 170, limite localizador. 0 de 5 Contra-descer, continue correndo esquerda para 130 para interceptar final ILS X-Way. Pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Ok, 130, autorizado, preparado no localizador, certo? 1-0-9-8, estabilizado, já visual. 1-0-9-8, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 9-5. 1-0-9-8, obrigado, estou indo a pouco. Tá. Salvador, gol 9098, boa noite. Boa noite, gol 9098, continue na aproximação, aguarde pista livre, Ajuste 1015. 1015, aguardando que está livre. contato número 17. Próximo 3, complete o próximo sonho, ele é assistindo a torre Salvador em 18, 95. Sessão 3, sessão aos 26, direito, 211, fala. Aqui, 211. Bem. sua zonificação desse mantém 2 metros, ou se mantém a Salvador 1095. Sete TAP. Correto, Bruno 098, chamo para o push e acionamento.